maldita crise é que me trai no sufoco. Tô quase louco, já não sei o que fazer. E uma miséria por perto rondando a gente. Se não mudar o presidente, sou até capaz de morrer. Tô mais delgado do que estimo piqueteiro. Sem serviço, sem dinheiro, eu não posso pagar o mercado. E o meu crediário há tempo já se acabou. Minha panela enferrujou, já não me vende mais fiado. Sem parede apodreceu o Santa Fé. Olho pra cima, só enxergo o céu com abrigo. E a mulher brava comigo por faltar o pão do café. E a criançada sofrendo desesperada, desatinada por não comer quase nada. Não brinco mais, a metade passa chorando. E o resto se coçando com uma sarna desgraçada. Tô mais delgado do que estimo. Sem serviço e sem dinheiro, eu não posso pagar o mercado. E o meu crediário há tempo já se acabou. Minha panela enferrujou, já não me vende mais fiado. Caio na cama e penso em ficar sossegado. E um burguedo desgraçado não me deixa eu descansar. Onde eu me deito é pior que ninho de sorro. Tem pouco forro, me bate o frio e me entangue. Eu perco o sono, rolo até de amanhã cedo. E quando se acalma o burguedo, o fringão me chupa o sangue. Tô mais delgado do que estimo piqueteiro. Sem serviço e sem dinheiro, eu não posso pagar o mercado. E o meu crediário há tempo já se acabou. Minha panela enferrujou, já não me vende mais fiado. Meu galo topa tudo. Sem geladeira já entra o verão de novo. Me bate um calor nos ovos que quase apodrece tudo. Minha cadela enxerga a caça e não se atraca. Tá muito fraca, já não rusga pra ninguém. E um cusco magro que nesses dias ele toma. Dá mordida até na sombra de tanta fome que tem. Tô mais delgado do que estimo piqueteiro. Sem serviço, sem dinheiro, eu não posso pagar o mercado. E o meu crediário há tempo já se acabou. Minha panela enferrujou, já não me vende mais fiado.